dor. A pouco e pouco respirar aquele amor que foi vivido, esquecido em segredo. Aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 59ª emissão de Quatras da Música, um recanto da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje voltamos à nossa pequena viagem por várias cidades do planeta Terra. Isto uma semana depois do nosso interregno, que teve uma justificação, a realização do 47º Festival RTP da Canção, vencido, como se sabe, pelos Homens da Luta, e a sua canção A Luta é a Alegria, que vai representar Portugal em Düsseldorf, na Alemanha, em maio deste ano. Ora, a cidade que acolheu o certame foi Lisboa, a cidade que também é hoje o centro das atenções do nosso programa. Rodrigo Leão nasceu em Lisboa em 1964, tornou-se conhecido nas bandas Sétima Legião e Madre Deus, além de ter o seu próprio nome no mundo da música. Trouxe para começar este recanto A Caça. Iremos agora o disco para o fado. Alfredo Rodrigo Duarte nasceu a 25 de fevereiro de 1891. Um homem nascido no século XIX, que infelizmente faleceu também em Lisboa a 26 de junho de 1982. Alfredo Rodrigo Duarte é Alfredo Marceneiro, que aqui canta Olhos Fatais. Sorte que Deus me deu e que sempre hei de lembrar, embora não seja teu, julguei encontrar o céu na expressão do teu olhar. Neste mundo mar de escolhos, unimos nossos destinos, e nesta vida de abrolhos Para mim, teus lindos olhos eram dois céus pequeninos. E nesta vida de abrolhos, para mim, teus lindos olhos eram dois céus pequeninos. No espelho do teu olhar, vi dois céus em miniatura. E para mais me encantar e onde-se neles mirar a minha própria aventura. E tão mística atração tinha o teu olhar profundo, e em sua doce expressão era um manto de perdão sobre as misérias do mundo. Em sua doce expressão era um manto de perdão sobre as misérias do mundo. Mas deitaste-me ao deserto deste mundo enganador, pois o teu olhar incerto já não é o livro aberto em que eu li o teu amor. E enganaste os olhos meus, nunca mais te quero ver. Meus olhos dizem-te adeus, teus olhos não são dois céus, são dois infernos a arder. Meus olhos dizem-te adeus, teus olhos não são dois céus, são dois infernos a ver. Coração para amar a fundo, outro coração requer. Se há tanta mulher no mundo, não deixamos o fado. Amália de Piedade Rodrigues, o nome mais conhecido deste género musical em Portugal e no mundo. Nascida a 1 de julho de 1920 e falecida a 6 de outubro de 1999, também em Lisboa, Amália Rodrigues traz-nos aqui a melodia Céu da Minha Rua. Rua que retrata o bairro de Alfama, que voltará a ser tema de destaque neste programa. Antes do intervalo, vamos fazer uma pequena referência ao Festival da Canção, precisamente.

esta noite está tão frágil. Frágil. Já nem consigo ser ágil. Está a saber-me mal este whisky de malte. Adorava estar em, mas estou-me a sentir alto. Frágil. Sinto-me frágil. Acompanha-me a casa, já não aguento mais. Deposita na cama os meus restos mortais. Frágil. Sinto-me frágil. Frágil. Esta noite está tão frágil. Frágil. Já nem consigo ser ágil. Nascida a 9 de setembro de 1976, foi a nossa melhor representante no Festival Eurovisão da Canção, Lúcia Muniz. Em 1999 saiu o seu primeiro registro discográfico intitulado Magnólia, de onde extraímos a canção Dizer Que Não. Diz-lhe que não, diz-lhe que tudo acabou, que é sempre mais feliz aquele. Chega de juras de amor, promessas de amor eterno, para algum tempo depois voltarmos ao mesmo inferno. Por vezes é mesmo assim, não há outra solução. Dói muito dizer que sim, dói menos dizer que não. Yeah. aparece o nosso amigo Gaudêncio, colega Carlos Bonaparte, colega e diretor de consenso, seu presidente. Nosso amigo Carlos Bonaparte sabe do que eu falo. Rui Manuel Gaudêncio Veloso, nascido 30 de julho de 1907, em Lisboa. Poucos saberão, mas Rui Veloso nasceu em Lisboa, embora tenha sido criado desde os 3 meses de idade no Porto. Rui Veloso é filho do engenheiro Aureliano Capelo Veloso, que foi presidente da Câmara Municipal do Porto. Os meus amigos ouvintes sabiam? E é igualmente sobrinho paterno do general Pires Veloso, ex-governador de São Tomé e Príncipe. As coisas que eu aprendo convosco e os ouvintes comigo. Rui Veloso canta no seu álbum acústico de 2003 uma música que nem sequer é dele, um original de outrem. Ladrão, ladrão, Gaudêncio. Oh, oh, oh. Ouçamos Fado do Ladrão e Namorado. Vê se pôs a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. E se alguém perguntar, dizes que eu a comprei. Ninguém precisa saber que a roubei. E se alguém desconfiar, porque não tenho um tostão, dizes que é uma vulgar joia de imitação. Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito. Acho que foi a paixão que me aguçou o jeito. Por isso põe a gargantilha, e amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. com muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à capital de Portugal, Lisboa. Na continuação da nossa pequena viagem por várias cidades do planeta, hoje escolhemos Lisboa por ter acolhido no passado sábado o 47º Festival RTP da Canção. Para fechar, os elementos fundadores do grupo seguinte foram Pedro Aires Magalhães na guitarra clássica, Rodrigo Leão no teclados. A lisboeta Teresa Salgueiro é vocalista. Quem será? Quem será? Madre Deus! O grupo que, no seu álbum Ainda, de 1995, que fez parte da banda sonora do filme Lisbon Story de Wim Wenders, canta uma melodia sobre um dos bairros mais conhecidos de Lisboa. A faixa número 8 chama-se Alfama. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.